as minhas horas difíceis, Ele me escuta. E pra não deixar em mim, no silêncio, Ele diz: filho meu, se quiseres, pode falar. É o Senhor quem me livra do laço do passarinheiro, que caminha comigo, me amando o tempo inteiro. Ele manda seus anjos com espada pra me guardar. Aí eu estou seguro nas mãos de Jeová, o Deus que eu sigo é Deus vivo. Sim, Ele eu sei, com Ele eu sei, não corro perigo. O Deus que eu sigo é Deus vivo. Com Ele eu sei, com Ele eu sei, não corro perigo. É o Senhor quem me guarda na estrada quando estou viajando, quando estou no meu carro, Jesus me cobre com seu manto. Ele manda seus anjos com espada pra me guardar. Aí eu estou seguro nas mãos de Jeová, o Deus que eu sigo é Deus vivo. Sim, com Ele eu sei, com Ele eu sei, não corro perigo. O Deus que eu sigo eu sei, com Ele eu sei.